Eu tenho para mim que a contribuição mais útil que a gente pode dar realmente é essa de que nos arma na vida para resistir a essas tormentas. Todo mundo aqui sabe o que são os sacramentos, todo mundo sabe onde é que estão sendo atacados, todo mundo sabe. Agora, tem umas coisas, umas certas finesses da psicologia sobrenatural, justamente essa. É uma coisa, por acaso, é uma coisa que eu estou reescrevendo. Eu tenho um pouco até obsessão por esse tema. Ela sabe um pouco isso, mas ela não sabia que eu estava a escrever isso. Porque, aqui em todas as duas cidades, eu considero aquilo um livro mal venido. Mal o quê? Venido. É, eu vou dizer que nasceu top. Bom, e não gosto, eu queria, quer dizer, aquilo era para ser muito melhor. Porque eu estava numa situação intermediária, filosófica e teológica, entre uma direção total à orientação do Maritã e uma outra, fiel ainda a Santo Marcos, libertado das coisas mais práticas do Maritã. De modo que, e é curioso, que na psicologia sobrenatural, o Maritã não tem contribuição nenhuma, quase nenhuma. Ele, eu não digo isso como crítica, não, porque ninguém tem a obrigação de abordar tudo. Eu apenas lamento que para ele, até para o uso dele mesmo, que ele não tenha abordado a segunda santuário com a atenção que ela merece e tenha preferido falar sobre os quadros. Mas aquilo é aquela coisa maritana, de negócio de armas. Esse negócio é uma pena. É claro que também tem a sua utilidade. O problema da arte. A arte tem um valor imenso para a vida da alma. Mas hoje, onde nós estamos... Luta de vida. É, realmente. Não, é luxo. É luxo. Ah, sim. É a mesma coisa que pensar nos mártires da perseguição de Diocleciano e eu sei fazer conferência sobre a arte cristã. Evidentemente era luxo. Agora, é uma coisa que eu não contesto, e Helena não fica nem de longe, imaginando que eu esteja minimizando, porque as contribuições vitais que um grupo como o nosso deve trazer devem ser multiformes, devem ser muito variadas. Aí é que se aplica a noção do pluralismo. Se a contribuição daria uma coisa, se eu tivesse aqui, que ele vai ter que escrever sobre isso. Para nós vivermos esta nossa luta, nós precisamos ter a coragem de fazer a conferência sobre a arte cristã. Porque se dissermos, como eu acabei de dizer, que é luz de uma maneira absoluta, e não quisermos fazer de modo nenhum, essa atitude é errada. Quando a Inglaterra estava sendo bombardeada dia e noite, a cidade embaixo tinha uns especialistas trabalhando, fazendo as melhores reproduções de tricromia das obras de Rafael. Quer dizer, a vida continuava na sua pluralidade humana. Porque se as pessoas se tornassem unicamente aplicadas à defesa da cidade, ficavam todos loucos. Para o homem não ficar louco, o homem tem de atender sempre ao humano. E o homem é uma natureza, uma essência, uma natureza, o homem aqui, com uma essência. É aquilo que ele é. Então o homem é um animal racional. Então a diferença específica é a racionalidade. Bom, agora imagine essa racionalidade como sendo o conteúdo disto que eu representei aqui, essa bola que eu apresentei aqui é a natureza do homem. Então essa natureza do homem é especificamente, essencialmente racional. O que ela é? Animal racional. Ela é animal genericamente, racional especificamente. Bem, o que quer dizer isso? E como é que nós sabemos isso? Eu só vou inverter o tempo da questão, porque numa das aulas eu traria justamente essa demonstração. Qual é a diferença que se observa, desde que a pequena, que a criança pequena observa, entre gente e bicho, entre o homem e o animal? É a seguinte, quando se a criança tem pela primeira vez a descoberta da especificidade do homem, da racionalidade, é que o homem é apto a fazer uma variedade espantosa de coisas, uma variedade que nós mesmos não fazemos ideia. Só fazemos ideia se formos forçados, se eu começar a enumerar, se formos para uma exposição, uma dessas exposições dos engenhos humanos, aí a gente acorda e vê, ah, sim, o homem é capaz de ir à lua, é capaz de fazer aparelhos eletrônicos, é capaz de fazer isso. Isso não é nada comparado com a variedade espantosa que o homem, ainda na idade do bronze, era capaz de fazer. Enquanto que o animal, por mais hábil que seja, ele faz as suas macaquices, as suas coisas, mas só não sai das pernas das macaquices. Pega uma coisa e tal, pula aqui, pula lá, mas os filósofos dizem que é uma natureza ordenada ad unum, ordenada a um tipo só de operação. Enquanto que os homens, em relação ao mundo exterior, ao mundo físico, fazem dele o que quer. Por exemplo, fazem esse giz. De onde veio esse giz? Algum de vocês sabe? É? Sabe o nome das substâncias desse giz? Calcário. É um calcário, né? O nome do carbonato de cálcio. É. Quer dizer, existe uma espécie de pedreira, existe uma montanha, de lá você tira e tal. Ou então pode até fazer sinteticamente. É carbono e cálcio que tem aqui, bem. O homem é capaz de separar essas duas coisas e usar o cálcio e para tirar daqui o cálcio para fazer remédio e botar dentro de vidrinhos e dentro de cápsulas, já é outra aplicação. O homem é capaz de fazer isso. E para fazer ainda mais engraçadinho, faz assim. E se duvidar, faz assim. E o homem tem uma tal variedade de aptidões sobre o mundo exterior que prova o quê? O que é que essa variedade de aptidões prova? Eu queria que vocês lançassem esse desafio à inteligência de vocês. Vocês, ainda não estudaram filosofia, mas pensem, meditem. É espiritual. É? É espiritual. Que é espiritual. Você deu um pulo. Bem, a madame deu um pulo sobre a conclusão, mas eu quero é o raciocínio. Como você chega lá? Você está quente. Não é uma parcela da criatividade de Deus? Não vem lá com Deus, não, que ele é um tolo. Aí não. Isto prova a superioridade da natureza humana sobre isto que domina de tal modo. Quando um agente domina de tal modo o outro, prova uma superioridade de nível. Uma superioridade ontológica de nível. Então, o homem faz da matéria o que quer. Logo, é mais do que a matéria. Mas, precisa fazer o raciocínio para a conclusão ter beleza. Senão, é só a conclusão que a gente já sabe vagamente. Bem, talvez a criança faça este pulo. Todos façam esse pulo, o senso comum que todos têm, mas é bom que a gente, em lugar do pulo, faça refletindo, raciocinando e fica deslumbrado. Porque fica, de repente, uma beleza, né? Como é que a gente sabe que o homem é realmente um ser superior a esses outros? Pela evidentíssima prova de que ele faz o que quer da matéria. E quando ele não era muito técnico, na Idade Média, o homem se caracterizou por ser pouco técnico, e mais teológico, e mais filosófico. Mas então ele se divertiu em fazer o que da matéria? Em fazer a pedra, virar volutas curvas. O Chesterton tem uma página maravilhosa a esse respeito, quando ele escreveu o Egon Friedel, o homem medieval, quando ele atira aquela pedra no ar e faz aquelas curvas, e a pedra é a substância mais rebelde à curva, que ela trabalha muito mal em flexão. Ela trabalha bem em compressão. A pedra resiste bem em compressão, quer dizer, botando peso em cima dela. Mas fazendo assim, ela parte. Então, para ela não partir, fizeram uma curva de tal modo, pôr um peso em cima, cada parte está trabalhando na outra em compressão. Quer dizer, se puser uma pedra aqui assim, puser aqui um peso muito forte, ela quebra, ela tem capacidade de quebrar. Agora, se puser essa pedra assim, se puser um peso 100 vezes mais forte aqui, ela não quebra. Por quê? Cada pedaço está fazendo compressão nos outros e todos estão fazendo compressão aqui. E ela ganha uma força inesperada pela graça da forma que recebe. Quer dizer, recebe uma forma graciosa e ganha uma força inesperada. Quer dizer, o homem brinca com a matéria e faz dela o que quer. Isso numa época em que ele não era muito técnico, ele não fazia aparelhos eletrônicos. Com a pedra, só com essa simples substância e com a madeira, ele fazia coisas espantosas, de que nós até hoje nos admiramos. Outro exemplo, a pedra é a substância rústica, serve para exprimir, podia servir para exprimir a cara de um leão ou a cara de um demônio. Mas o homem medieval exprimiu com a pedra o sorriso de um anjo, o sorriso dos anjos. E a famosa expressão sorridente de um anjo da Catedral de Reims, que é justamente onde o artista conseguiu a expressão mais leve, com a substância mais rústica e mais imprópria. Isto prova o quê? Domínio sobre a coisa. A pedra quer ser pétrea, o homem faz dela ela ser dúctil, ela ser vaporosa, ela ser espiritual, ela virar sorriso, sorriso de anjo. Bom, tudo isso mostra que a natureza humana tem uma capacidade de fazer coisas que eu sei. Apresentasse cada uma com uma certa capacidade de fazer coisas infinita. Infinita. Abre a porta. O homem traz essa capacidade infinita. Bem, então, volto ao ponto. O humano, a situação humana, é respeitar esta tensão que vem de dentro da natureza humana, pedindo ao homem realizações. É do homem querer fazer coisas, e querer fazer variedades, e querer fazer gracinhas. Quer dizer, fazer mal. Já fez isso, então querer fazer. É próprio do homem isso. Contrariar isto é contrariar a alma humana. Ora, não pode ser bom para o homem, nem podemos admitir, crer que seja do agrado de Deus, que a alma humana seja contrariada. De modo que uma espiritualidade não pode exigir de nós uma ordenação, uma ordenação como a do animal. Nós transformarmos a nossa vida, fazemos do nosso desejo de Deus uma simplificação de todas as faculdades da alma. E sim, ao contrário, na vida individual de um santo, na vida particularíssima de um determinado espírito, pode o homem, com um crescente amor de Deus, um amor que vai rompendo os limites, vai crescendo e vai passando as etapas sucessivas do progresso espiritual, pode se despojando e abandonando todas as aptidões, deixando todas as aptidões e querendo só aquelas aptidões que vêm de Deus, que são os dons. Os mais altos, os dons do Espírito Santo, justamente, que levam mais depressa os homens de Deus. Mas, numa vida espiritual de uma comunidade, se nós estamos tratando não de uma direção espiritual determinada, de uma pessoa já na via unitiva, ou já na via iluminativa, que só poderia ser dirigido por um outro santo, ou por uma pessoa que tivesse muita ciência dessas coisas. Mas, para a boa direção espiritual dos engatilhantes, dos começantes, que somos todos nós, Nós devemos respeitar esse pluralismo da natureza humana. Podemos sim, sem dúvida, tentar fazer com toda essa imensa atividade de coisas que temos que continuar a fazer. A civilização tem que continuar. Temos que continuar a fazer prova de ar, tem que continuar a fazer isso tudo. Mas é preciso que alguns grupos, que algumas pessoas, em algumas horas, se apliquem mais intensamente a esta direção principal da vida humana, que está por cima de todas essas coisas que são coisas da natureza humana, e que então procurem se entregar e procurem aprender com os mais sábios, com os livros. No caso, eu aqui seria, não como mais sábio, mas como portador da leitura dos mais sábios, sobre os santos, dos sábios, etc., para nós nos ocuparmos daquilo que os santos têm a ousadia de dizer, o único necessário. Nós não temos essa ousadia. Se dissermos, somos hipócritas ou somos fariseus, porque ainda não fazemos, nós não podemos dizer. Mas temos que ter umas aulas e umas meditações e uns encontros em que deixamos toda essa riqueza tornada um pouco secundária, assim, mas sem perder de vista que ela compõe a natureza humana, sem perder de vista que é uma pressão interna, é como uma pressão interna, vigorosa, pedindo ao homem este pluralismo de talentos, pedindo. E o homem, mesmo na vida religiosa, como aconteceu com São João da Cruz, isso é raro, conseguiu explodir ao mesmo tempo a sua santidade e a sua poesia. Isso é raro, porque Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, consagrou toda a sua vida ao amor de Deus, mais nada, mas a sua literatura de quinta classe não vale nada. São Francisco. Também não, é uma coisa de ser, é bom, mas não é, enquanto que São João da Cruz é realmente, só pode tomar literariamente, literariamente uma obra-prima de literatura, como a Santa Teresa d'Ávila também. Mas isto é muito raro, isto é muito raro. E o santo não tem que ter essa, não tem que ter, aí fica para trás. De modo que, voltando ao nosso programa, tudo isto para depois você dizer o que quer que eu faça. Falar aqui sobre fazer conferências, por exemplo, sobre filosofia da arte, eu não sei fazer, não me interessa muito, e interessa menos. Agora, eu não quero desfazer ninguém faça, e nem achar que contraria a espiritualidade, que eu não contraria, que tudo aquilo que atende a dignidade da pessoa humana e enriquece o homem, tudo aquilo que não for contrariado, tudo aquilo se leva o homem a Deus, sabe? Sem dúvida. Mas, aqui o nosso curso está estabelecido que é, sem dúvida nenhuma, é uma coisa mais concentrada. Aqui nós fizemos esse propósito já há uns 30 anos, não é? De modo que temos que cuidar mais especialmente do reino de Deus e tudo mais, não será dado, não podemos ir.